São Bernardos fugiu de casa. Fátima Bernardes mandou um beijo. Fátima Bernardes foi baleada. Fátima Bernardes chupando o dedo. Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Fátima Bernardes pra presidente. Fátima Bernardes em carne e osso. Fátima Bernardes tem corrimento. Fátima Bernardes, William Bonner. Fátima Bernardes investe tudo. Fátima Bernardes com arroz la grega. Fátima Bernardes é vagabunda. Fátima Bernardes tem caderneta. Glória Maria! Fátima Bernardes cheirando cola. Fátima Bernardes com a picadura. Fátima Bernardes experiência. Fátima Bernardes também a cultura.